ser o mundo rotulados. Brasil, país rico, industrializado. Décadas e décadas de histórias se passaram. Dezenas, centenas, milhares de pessoas se formaram e nos deixaram as marcas do seu individualismo. Ganância, falsidade, egoísmo. E orgulhosos batemos no peito. Achamos que há muito tempo conquistamos nossa independência. Como nosso pensamento é incoerente. Um país que deve pro mundo todo não é independente. Nação maior e alvo fácil de manipulação. Consequência da falsa educação que lhes dão. Saúde, cultura, moral, conduta e dinheiro. Nada disso é digno de um trabalhador brasileiro. Submisso neste submundo. País rico na classe dos países de terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Temos riquezas cobiçadas pelo mundo inteiro. E mesmo assim não sabemos valorizar nosso dinheiro. E não existe um só sistema culpado. Mas cada cidadão egoísta que só pensa em si mesmo. Espertos que fazem de tudo pra ganhar dinheiro. Outros menos espertos se vendem tão baratos. Nos vendemos aos europeus, aos americanos. Pelo que exportamos e pelo que importamos, tão alto preço pagamos. Ironizamos nossa ex-metrópole, mas a falta de inteligência cabe melhor em nós. Com nosso consumismo excessivo, independente de poder aquisitivo. Também temos esse defeito e admitimos. Esta é nossa educação no mundo capitalista. Maior da América Latina, pro resto do mundo, país de terceira categoria. Esse país nada se cria, tudo se copia. E tudo é mais eficiente à base de propina. Contrabando, falsificação de dinheiro, cheque sem fundo. Esse é o exemplo que damos ao mundo. Terra do samba e do carnaval, nem do futebol é mais. O dólar foi mais eficaz. Dizem ser este o país do futuro. País rico na classe dos países de terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. É triste, mas já é fato consumado. Um povo e um sistema acostumados a fazer tudo errado. Muitos dos privilegiados se servem do país pra se investir nos bancos da Suíça são melhor opção. Temos líderes sem poder de decisão. Quem manda então? Quem tem dinheiro é dono da situação. Dizem que brasileiro é acomodado. O sistema nos exige então mais esforço e trabalho. E cada vez menos remunerados somos. Você mesmo é testemunha do quanto lutamos por nossa sobrevivência. Honestidade neste país, sinônimo de carência. Não me julguem um subversivo. Sei muito bem o que eu digo. Acredito que ainda seja possível fazer deste um país do futuro. E não, um país rico na classe dos países de terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo. Vivemos no chamado terceiro mundo. No chamado terceiro mundo.